Momento coisas inúteis que a gente faz com muito tempo na quarentena. Pra onde que a internet me leva? Não sei porque eu comecei a procurar máscara de cílios, né? Não que eu fosse comprar, né? Mas só por... Enfim, não tô podendo sair. Vou lembrar dos meus tempos que eu podia sair de casa. Aí eu falei, gente, essa máscara de cílios aqui é a cara do TCC da Laís. Ai. A máscara, ela se chama Better Than Sex. Ai, muito bom. E aí, não sei se você reparou que as iniciais de Better Than Sex... É BTS. É BTS. Ah, muito bom. Eu fiquei, meu Deus, muito TCC da Laís. Verdade, né? Aliás, a Too Faced podia patrocinar o Fanficast, né? Eu não sei por que uma marca de maquiagem ia querer patrocinar um podcast que é só áudio, mas, né, fica aí o pedido. Ah, por que não? Não é verdade. Fanficast. Olá, pessoas! Eu sou a Ana Rosa Leme. Eu sou a Nana Castro. E esse é o episódio de 4 anos do Fanficast. Aê! Aê! Parabéns pra gente, muitos parabéns! Parabéns, 10 horas de parabéns. E hoje nós vamos falar de assexualidade, de BTS. Uhul! E de fanfic com a Laís Carafini, que juntou tudo isso em seu TCC. Olá! E aí, passei vergonha na frente dos professores que eu gosto. Ah, normal. Como a gente fala aqui no Fanficast, passar vergonha na vida faz parte. Mas eu já vou começar perguntando uma coisa. Por que você passou vergonha? Ah, é aquela coisa, sabe? Como o meu TCC era um projeto experimental, ou seja, tinha um produto, e o produto era uma fanfic, a minha banca também teria que ler a fanfic. Ou seja, eu fiz professoras minhas com doutorado lerem fanfic gay da BTS. Olha só, seu trabalho de fic writer foi também avaliado. Meu Deus. Mas antes da gente falar mais sobre o trabalho da Laís, nós vamos para a nossa sessão de recados e leituras de sinopses. E você não saia daí, porque já já a gente volta. Fica mais, vai ter bolo! Ei, você gosta de pipoca? E do Fanficast? Chegando então para a nossa leitura de sinopses e sessão de recados. Aê! Ei. Gostaríamos de lembrar que nós gravamos esse episódio antes da quarentena. Pois é, existiram dias antes da quarentena. Então, para melhorar, né, esse seu período de quarentena, estamos aqui novamente com o Fanficast. E com muitas novidades também, né? Boas, né? Não só que estamos passando por uma quarentena, meu Deus. A primeira boa novidade é que a nossa coluna Thalita Indica voltou. Thalita se animou e fez o texto 2 da coluna dela lá no Medium, no Fanficast. É, pra quem não sabe ou não sabia até então, o Fanficast tem um Medium, você siga lá medium.com/fanficast que você vai poder ver tudo que a Thalita escreveu. A Thalita escreve bem. Esse texto, o último texto dela, teve bastante sucesso. Teve muitos parabéns. E seguindo as novidades não param, meu Deus. Assim como todo mundo, né, está fazendo na quarentena, nós estamos fazendo lives. Uma porque a gente não pode mais se encontrar, né, pessoalmente, a equipe do Fanficast, então a gente aproveita e também conversa com vocês, né? Então, se vocês quiserem ver aí uma live do Fanficast, a gente já fez uma live, pretendemos fazer mais, vocês sigam a gente no nosso Instagram, que a última que a gente fez foi por lá, no _Fanficast. E nós também queremos voltar com as lives no YouTube. Mas para isso nós temos que superar os problemas técnicos que a gente teve, né? Então, assim, o mocinho lá, o Betia Feijão de Araquara, não tá deixando a gente fazer live no YouTube. Não. Tá difícil. Mas depois que a gente descobrir o que ele está tramando, né, contra o Fanficast e superar esses problemas técnicos, a gente volta a fazer live lá no YouTube. Então você siga desde já o Fanficast no YouTube. Nós estamos lá como Fanficast Podcast. Outra coisa boa que aconteceu com a gente nesses últimos tempos foi que nossa conta no Twitter atingiu a incrível marca de 1000 followers. Aê! Iha! A gente ficou muito feliz com isso. A gente tá há muito tempo aí. E quando chega em 1000 followers, a gente fica muito feliz, né? Esses números redondos. E que muda de casa ainda, né? É, então, exatamente. E nesse momento nós estamos exatamente com 1.006 followers. Ai, que lindo. Nós batemos os 1000 seguidores já. Então, queríamos agradecer a presença de vocês aqui no Twitter. Ah, tem sido muito legal escrever pra vocês, fazer esse podcast pra vocês. Ah, continue com a gente. Outra coisa, outro número redondo foi no Instagram. Conseguimos 100 seguidores no Instagram. O Instagram é mais novo, a gente fez ano passado, então ele ainda tá caminhando. Mas segue a gente lá também, _ fanficast, lá no Instagram, tá bom? Então temos 1000 no Twitter, 100 no Instagram. Vamos conquistar o mundo. Outra coisa boa são comentários que a gente recebe por e-mail ou no nosso site. São comentários que deixam a gente muito feliz. Comenta, tá? Porque enquanto você não comentar, você vai pensar aí, nossa, eu escuto todos os fanficasts, eu sei tudo. Mas se você não fala pra gente que você faz isso, a gente não sabe se você é nosso fã ou não, tá? Exatamente. E a gente tá aqui pra subir a hashtag Diga Não ao Leitor Fantasma. Então não seja um ouvinte fantasma, converse com a gente, fala pra gente o que você acha, seja bom ou seja ruim. Às vezes, críticas são boas pra gente melhorar. Então converse com a gente, deixe seu recado em qualquer uma das plataformas que a gente tá trabalhando e mostre sua cara. Então quem mostra a cara sempre é o Jorge Augusto, ele sempre escreve pra gente. Então a gente considera o Jorge Augusto nosso fã número 1. Sim. E ele deixou um comentário pra gente no Fanficast 18, que foi nossa segunda live. Personagens com quem gostaríamos de tomar um café. E ele escreveu assim pra gente. Que episódio amorzinho. Eu ouvi, foi tudo muito legal. Eu tive algumas fics com self-insertion também. Inclusive, eu ainda tenho ela. É uma fanfic de Naruto. Hoje em dia é mundo paralelo, porque foi antes de chegar a quarta grande guerra ninja e eu sequer tinha certeza se Kushina, mas de Naruto, tinha morrido. Pois é, eu não conheço Naruto, mas deve ser algum evento importante. É porque é uma guerra, né? Eu comecei a assistir Naruto no começo desse ano, mas eu parei. Então, mas eu não cheguei lá nessa quarta grande guerra ainda, ninja. Naruto, você tem que trabalhar bastante nele, pelo que eu tenho ouvido as pessoas falando. Mas, Jorge, muito obrigada mais uma vez por escrever pra gente. Gostamos muito que você se comunique conosco. Continue com a gente, que nós vamos continuar com você. E o momento tão esperado agora, que a Ana vai contar pra vocês. Claro, porque muita gente quer saber quem ganhou o nosso concurso de leitura de sinopses. A vencedora do concurso dessa edição do Fanficast foi a fanfic A Ceifadora de Histórias. E ela foi escrita por Lima Gizinha. Ela é uma fanfic do universo de Inumanos. É uma one shot. E ela tá classificada para 12 anos. Ela tá no Spirit. E a sinopse é a seguinte. 4 meses após a transferência de Atlan para o planeta Terra, o cenário agora é a romântica e alegre Londres. Uma divertida situação envolvendo um livro famoso gera muita confusão e acaba sobrando para a morte e o cupido resolverem as coisas. Durante o desenrolar dos eventos, muitas situações engraçadas acabam provando que uma ação aleatória pode mudar o mundo. Os personagens, né, acho que é importante dizer, são o Raio Negro, a Medusa e personagens originais. Então, gente, essa é a fic da Lima Gizinha. Vocês acessem o Spirit lá. E não se esqueçam também, né, de que vocês também podem enviar as histórias pro nosso concurso de leitura de sinopse. Mandem a qualquer momento, não tem prazo de quando termina. A gente vai escolhendo, assim como a gente tem as fanfics na nossa caixa de entrada. Então, vocês, para participarem do concurso de leitura de sinopse e ter a sua fic ou sua a história original divulgada aqui no Fanficast, você vai mandar um e-mail para contato@fanficast.com.br, colocar no assunto concurso de leitura de sinopse e aí torcer que sua fic seja selecionada. E, Nana, quais outros meios que o ouvinte pode encontrar a gente, conversar com a gente, interagir? O Fanficast, ele está dominando o mundo da internet, ao World Wide Web. Pois é. Nós estamos no Facebook com facebook.com/fanficast. Fanficast.br. No Twitter é o @fanficast. No Instagram, como a gente já falou, é o @_fanficast. No YouTube, Fanficast Podcast. E se você quiser ajudar o Fanficast com alguma quantia, assim, pra gente continuar fazendo nossos programas, melhorar material, melhorar os nossos acessórios, pra sempre ter um podcast assim de boa qualidade pra vocês, é só entrar no Padrim, que é o padrim.com.br/fanficast. E lembrando que você pode escutar o Fanficast através do Spotify, do Deezer, do seu agregador preferido de podcasts e pelo nosso site fanficast.com.br. Eu acho que são só esses os recados, né? Podemos ir para o episódio, Nana? Isso aí, fiquem agora com o episódio. Beijos! Então, gente, o trabalho da Laís, pra quem não viu no Twitter, né, que bombou, eu achei que deu uma repercussão ali no Twitter da Laís. O que você achou, Laís? Nossa, deu uma irritada, porque, na verdade, eu postei só pra mostrar pro fandom de BTS, porque eu não era a única que tava fazendo o TCC com o BTS no meio. Então eu pensei assim, ah, vou postar no Twitter pra galera, pras ARMY verem. Quando vê, assim, ó, tinha irritado e tinha incel nos meus comentários, tinha... Rádio Fem, tinha a Bolsominion, gente. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, onde que foi parar isso? Mas é, deu uma boa irritada, teve escritoras que viram o tweet, a Is Figueiredo e a Babidut, e também outras pessoas que fizeram o meu curso viram e foram me incentivar a continuar a pesquisa e não ouviu os Bolsominions no comentário. Mas é, deu uma irritada que eu achei que não ia dar. Foi realmente um hino mesmo esse TCC, porque pensa bem, gente, teve a senpais notando ela e teve hater. Que é mais sinal de sucesso que isso? Exatamente. Se alguém tá odiando é porque tá repercutindo. É isso mesmo. Nossa, as minhas colegas, elas piraram muito quando a Iris Figueiredo respondeu, porque a Iris Figueiredo fez um vídeo sobre o meu curso, sobre produção editorial. E foi esse vídeo que levou 3 colegas minhas a entrarem nesse curso e irem pra Santa Maria cursar a produção editorial. Então, elas quase assim me mataram no nosso grupo da faculdade, porque ela tinha cotado meu tweet. Cara, que legal, isso é muito bom. E pra quem não viu, ou pra quem viu e quer ver de novo, quer saber mais, sobre então o que exatamente era o TCC da Laís. Ela fez o TCC chamado Experimentação em Representação Assexual através da Fanfiction pela Universidade Federal de Santa Maria, né, no curso de Comunicação Social e Produção Editorial. Habilitação em Produção Editorial. Segundo o próprio resumo do trabalho, ela diz que o objetivo do TCC era demonstrar que é possível a escrita de narrativas que abordam esta temática, no caso, a sexualidade, através de uma narrativa em forma de fanfiction. E aí, Laís, a gente queria começar, né, como sempre aqui do Fanficast, do very beginning, que é te perguntar, por que você decidiu estudar esse tema? E por que você escolheu especificamente as fanfics do BTS? Bem, isso foi uma coisa que me perguntaram muito durante o TCC, porque a gente tem que justificar tudo. Mas eu comecei a minha escrita através de fanfictions. Eu comecei a escrever depois de ler Percy Jackson e pensar, meu Deus, queria viver nesse mundo. Então eu e a minha amiga, a gente começou a escrever fanfiction e foi como eu descobri meu amor pela leitura, foi por isso que eu entrei em produção editorial. E foi uma coisa que me ajudou muito a aprender, a fazer amizades, a escrever. E eu já tinha esse conhecimento, eu escrevo fanfiction acho que faz uns 6, 8 anos. Então eu pensei que o meu TCC precisava ser daquilo, porque aquilo era o que eu mais era. Eu era a fanfiqueira da aula. Tem muitos fanfiqueiros na aula, mas eu era a maior fanfiqueira. Ao ponto de que se meus colegas queriam algo específico, eles vinham pra mim e diziam, Palais, quero uma fanfic que tenha isso, isso, isso. E eu, tipo, respondesse a 5 minutos, eu já tava dando uma lista, assim, da temática. Então eu pensei, eu preciso fazer esse meu TCC sobre fanfiction. E no começo eu ia fazer uma monografia. Só que eu sou horrível com texto acadêmico. Eu sempre fui a pessoa do grupo que fazia parte prática e não fazia relatório. Então eu pensei, não vou conseguir escrever 50 páginas, no mínimo, de teoria. Aí eu vi uma menina apresentando o TCC, defendendo o TCC dela, que era sobre Naruto. E ela também fez isso, ela fez projeto experimental pra não ter que escrever monografia. E eu pensei, vou fazer isso. Agora, como eu vou fazer isso? Eu não sei, né? Então, numa das vezes que eu tava por aí, assim, à toa, eu pensei, putz, eu podia escrever uma fanfiction. Aí, beleza. Temos já o projeto experimental, o produto vai ser uma fanfic, mas vai ser do quê? E, com o tempo, eu fui pensando que temáticas eu podia abordar. E uma delas foi a sexualidade, justo porque... E eu me identifico dentro desse espectro da sexualidade, e eu via que não era um negócio muito abordado, sabe? Tu não vê muito livro, tu não vê na televisão, tu não vê em série, tu não vê em nada, sabe? Então eu pensei, pá, seria massa que eu mostrasse que dá pra fazer sim, sabe? Tipo, que as pessoas não fazem só porque talvez eles queiram botar a gente se pegando na tela, sabe? Então eu digo, beleza, vou fazer uma fanfic com representação assexual. E aí, o resto, como ficou mais profissionalzinho, vamos dizer assim, e mais um TCC, foi através de orientações com a minha orientadora, que a gente foi montando o que seria o trabalho. Eu acho maravilhoso ter a oportunidade de estudar esse tipo de coisa na universidade, sabe? Sim. Porque provavelmente houve uma época em que você chegasse com uma ideia pra trabalhar fanfiction, ou pra trabalhar seriados, como você falou, sua amiga que mexeu com Naruto, sabe? Duvido que alguém ia deixar. Mas eu acho muito pois bom é. Que agora pode, e o pessoal tá assimilando isso. Eu mesma, meu TCC foi sobre Supernatural. Quer dizer, eu usei Supernatural dentro dele, né? Olha, ó, já pode marcar o bingo do Fanficast, porque eu já falei de Supernatural. O meu TCC foi sobre legendagem, porém usando Supernatural, que era o que eu mais amava quando eu defendi o TCC. A Ana também fez o TCC dela com fanfiction. Sim. Então isso é maravilhoso, sabe? Porque a gente consegue trazer essas coisas que a gente gosta pro meio acadêmico, e apesar de ser difícil e tomar bastante tempo e ser estressante, não, acaba não sendo tão maçante e parece um pouco mais próximo da gente, bem como um filhozinho, né? Um filho nosso, né? Eu me sinto assim, pelo menos. Nossa, com certeza. E tipo, tu também tem que ver quem é a pessoa certa, porque eu acho que muitos professores não aceitariam essa minha ideia de TCC. Então, é mais também, eu acho que de tu ver, eu fui num evento de acadêmico sobre cultura pop, e eles falaram que é sobre ver as rachaduras de luz, assim, na parede, que é onde tu consegue entrar e fazer pesquisa. Então, é algum professor que esteja aberto a novas ideias, ou algum professor que esteja se aposentando e só quer, tipo, terminar logo, sabe, vai aceitar qualquer coisa. Mas é bom ver que cada vez tá se abrindo mais na rachadura, sim, sabe? Até, assim, eu queria te perguntar, aproveitando isso, se você, porque eu quando fui estudar fanfic lá nos idos de 2010, 2011, gente, no começo da década passada, né? Pois é, eu tive muito assim, eu acho que assim, quem eu procurei, eu já tive essa coisa de já procurar quem eu saberia que se me desse um não, não seria um não, uma patada de cavalo, né? Pelo menos ia me negar de um jeito polido, mas que possivelmente, mais provavelmente, já estaria aberto a fazer o meu trabalho é sobre fanfic. E aí, só que assim, eu, beleza, encontrei receptividade, só que eu tive um problema, que foi que as pessoas não sabiam, né, os acadêmicos, os meus professores, não sabiam o que era fanfic. Eu tive muito que explicar o que era fanfic pra eles, pra quando eu apresentava. Então, assim, eu explicava o meu trabalho, eu explicava o meu objeto de estudos. E aí eu queria saber se ela esteve esse problema também. Então, a minha professora não sabia nada sobre o meu tema. Ela não sabia o que era fanfiction, ela não sabia o que era BTS, ela não sabia o que era sexualidade. Eu tive que explicar muitas vezes e com várias palavras diferentes, ao ponto que ela teve horas que ela pediu até que eu desenhasse. Uhum. Professores que têm esse conhecimento são muito, muito raros. Com certeza. O que eu percebo é que, assim, professores mais antigos, que já estão na academia já faz um tempo, eu acho que eles ainda têm um certo desconhecimento. E são trabalhos como o da Laís, como os meus, né? Tipo, vou largar a minha modéstia de lado e vou falar isso porque sim. E como tantas outras meninas também que eu já vi esse ano passado, de 2019, estão pesquisando fanfics, doramas e outras coisas de cultura de fã que vai fazer essas manifestações saírem do nicho, né? Que só a gente que tá no meio sabe que existe. Uhum. Então eu acho que isso é bem-vindo. Com certeza. E eu acho que assim, eu fico feliz que eu tô vendo uma nova onda, assim, de pesquisadores. Que nem eu falei, eu vi, acho que a gente foi na Bienal do Rio, que a gente viu uma mesa sobre fanfiction, eu acho, ou sobre fanfiction de dorama, ou sobre dorama, enfim. Aí eu fui pesquisar as meninas que estavam fazendo parte desse evento, assim, uma pesquisava dorama academicamente, outra pesquisava não sei o que lá da fanfiction, eu falei, nossa gente, queria eu, em pleno 2010, quando eu tava começando a me ser, que eu tivesse conseguido textos assim, porque era muito escasso, era muito escasso, era o Jenkins, que eu tive um trabalho de conseguir o livro, e olha lá. Ah, o Jenkins continua até hoje, né? Jenkins é muito base. Se tu quer trabalhar sobre fanfiction, pesquisar sobre fanfiction, primeiro que tu tem que, acho que, ler é Jenkins. Bom, eu nunca li, olha lá, ó. Puxa minha orelha. Mas tava falando do Jenkins, que é a cultura da convergência, né? O livro que a gente tá falando especificamente do Jenkins. Só pra aí fica aí a bibliografia. Tem esse e Invasores de Textos. Invasores de Textos é em português. Sim. Esse é mais novo, Invasores de Textos? Eu acho que ele é um pouco mais novo. Ele não é tanto, mas ele é mais específico de fandom, sabe? Tanto que a capa dele, pelo menos no livro em português, é com coisa de Star Trek. Nossa, tô indo. Olá, Ana. Vou anotar. Já, já. Olha só, involuntariamente, olha o bingo. Foi a Laís, né? Não fui eu. Pra você que tem a cartelinha do Fanficast, já tem dois quadradinhos preenchidos. Indo agora pro outro aspecto do trabalho da Laís, que é a sexualidade, juntando com as fanfics, ou escutando ela falar, eu achei legal também que ela juntou, acho que, duas coisas, assim, muito interessantes num trabalho só, que faz uma contribuição. Obviamente, mais, né, pro pessoal da comunidade ace, né, sexual, que é dar visibilidade, que eu acho que um dos problemas é justamente isso, né, é a falta de visibilidade, que o pessoal nem sabe que existe. Mas eu acho que também é ir contra um estereótipo da fanfic e ser algo, tipo, muito sexual e só feito por sexo. É, e só feito pra ser fetiche, principalmente a minha, que é a minha, o casal principal, são dois guris. Então, fazer uma fanfic que seja gay, seja de um fandom que é predominantemente, tipo, feminino, não ter sexo, também foi uma questão muito que eu não coloquei no meu trabalho, mas eu pensei muito que seria, tipo, pá, será que a galera vai querer ler, sabe? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante ter fanfic que não tenha isso, sabe? Sim. Porque até a gente, às vezes, fica muito saturada de que tu vai começar a ler fanfic e aí começa a ter só passa, assim, ó. Eu já tive várias vezes que eu só queria, assim, ó. Eu queria que tivesse aquela coisa de dorama, assim, esperar 8 episódios pra dar o primeiro beijo. O slow burn, né? Uma coisa, hashtag. Nossa, maravilhoso. Mas, bom, já que a gente tava falando de slow burn, a sexualidade, então, é parte principal do seu TCC, Laís. E aí eu queria que você definisse o que é a sexualidade ou o que você, no seu trabalho, entende por a sexualidade, até pra quem tá escutando a gente e não sabe, meu Deus, o que é isso? Ou acha que sabe que é, mas pode se enganar? Que você pudesse aí falar pra gente? Claro, claro. A sexualidade é um termo guarda-chuva, na verdade, mas vamos falar desde o começo. Alguém que é assexual é uma pessoa que não sente atração sexual por ninguém, independente do gênero. Ela não sente atração sexual, mas ela é um espectro. Ou seja, tem vários... Eu não quero dizer níveis, porque não quer dizer que seja mais ou menos assexual, mas é que são áreas diferentes. Tons de cores diferentes da sexualidade. Então, tem a sexual, que é alguém que não sente atração sexual por ninguém. Tem pessoas que são gay sexual, que raramente sentem atração. Sentem essa atração sexual só especificamente, muito específico, raramente. E demissexual, que são pessoas que só sentem atração sexual depois de terem uma conexão psicológica, afetiva, com outra pessoa. Então, esses são os três termos mais usados. Eu sei que existem mais termos dentro do espectro assexual, mas eu abordei esses três no trabalho porque são os três mais usados, mais conhecidos, e também porque senão eu teria que fazer muita pesquisa. Porque agora a gente tá descobrindo mais coisas, então tem coisas que ainda não se formaram totalmente. E eu peguei mais esses três termos que são mais concretos. E é isso, é o guarda-chuva da sexualidade. Por isso que todo mundo, assim, eu falei que eu tava no espectro assexual e eu até posso falar, ah, eu sou assexual, eu sou ace. Mas eu tô no lado do espectro de demissexual. Mas é um grupinho todo junto. Uhum. Muito interessante. Não sabia do gray sexual. Não conhecia esse termo. Aí eu fiquei sabendo lendo seu TCC. Olha lá. Já estou mais informada. Demissexual eu já tinha ouvido falar. Eu acho que tem uma amiga que tinha falado sobre isso comigo. Mas com certeza é um tema que a gente ouve pouco. E eu não conheço, assim, ninguém de verdade, assim, próximo de mim, que tenha falado. Eu não sei como dizer isso. Não sei se é se assumido também. A gente fala assim? Se assumido, é. Tá. Uhum. Que tenha se assumido assexual de verdade, assim. Nossa, eu tive muita sorte. É, então. Pelo que eu vi na fanfic, é difícil, né? Entender o que que tá acontecendo. É muito. É bem difícil, principalmente se tu não tem uma... tipo, uma pessoa que seja também, sabe, esse ao teu redor. Eu tive muita sorte que eu só me descobri porque eu tinha uma amiga que ela era também Demi. E no meio de várias crises de identidade minha, ela botou a mão no meu ombro e disse: tem certeza que tu não tá dentro do espectro? Mas eu sei que se eu... Nossa, eu não tenho a mínima ideia de como eu teria me descobrido se não fosse ela, sabe? Então, é muito difícil, justo por não ter essa representação. Não tem em livros, não tem em filmes, séries. Agora, fanfics eu tenho visto até mais, mas é ainda muito pequeno. Então, é bem difícil. Bem difícil, tipo, tu te descobrir e tu te assumir, justo por essa escassez, sabe? Ninguém conhece. É, eu acho que agora, com a internet, as pessoas podem se conversar, né, e produzir conteúdo. Então, a internet proporciona não só uma explosão ali de produção de fanfic, mas também de outros assuntos que antes ficava ali mais escondido, né? E a sexualidade vai no balaio, né? Vai junto, né? Acho que também entra nesse caso. Uhum. Com certeza, com certeza. É, Laís, você tava falando que o seu TCC tinha como um produto final uma fanfic do BTS com uma representação Ace, né? Asexual. Gente, só pra falar, Ace é o apelidinho carinhoso de asexual, tá? Então você tinha a fanfic, né, como produto final, só que antes de você produzir essa fanfic, né, que nem você tava falando, você teve que fazer toda uma pesquisa de público-alvo, né? Então, eu fiz o questionário, primeiro com perguntas gerais, que a gente sempre tem que fazer em pesquisa, de idade, escolaridade, e aí também, no caso, as minhas perguntas gerais também incluíam se a pessoa lia fanfic ou não, e eu dividi esse questionário em duas partes, que eram partes para assexuais responderem e partes para alossexuais responderem. Alossexuais, no caso, são pessoas que não estão no espectro assexual. São pessoas que são bissexuais, são pansexuais, são heterossexuais, homossexuais. Não é esse. Eu fiz ele pensando no que eu precisava pra narrativa. Eu precisava pra narrativa escrever de forma com que representasse quem é assexual, mas também explicasse e fosse entendível pra quem não é. Então, eu fiz perguntas pra pessoas assexuais, que era qual área do espectro elas se identificam, o que que seria uma boa representação pra elas, o que que elas acham que precisa ter numa narrativa pra ser considerada uma representação assexual, e coisas pra serem, tipo, evitadas a qualquer custo numa representação, porque se tu bota isso, vai ficar uma merda. Enquanto as perguntas pra alossexuais era mais a questão de você sabe o que que é? Você sabe o que é o aspecto sexual? Você sabe o que que é demissexualidade? E também eu fiz uma análise, porque a primeira pergunta era se sabia o que que era o espectro sexual. E era sim, não sei. E embaixo pedia pra pessoa explicar em suas palavras o que que era. O que que ela achava que era, o que que ela tinha conhecimento do que era. Eu não lembro agora as porcentagens, mas a maioria das pessoas que disse que sim, que sabia o que que era, explicaram errado. Então, eu também levei muito em conta isso. Tinha uma pergunta que abria pra dúvidas o que que eles queriam que fosse explicado na narrativa, se fosse esclarecido. É, era, acho que mais geral essa, sabe? Era as dúvidas e ver o que que eles achavam que era sexualidade, o que que eles tinham conhecimento que era sexualidade, pra eu conseguir pegar justo essas coisas que são estereótipos e clichês e desconstruir durante a narrativa. Foi esse questionário, então foi dividido em duas partes, justo pra pegar os dois lados, bem Hannah Montana, o melhor dos dois mundos. E representar sexuais ao mesmo tempo que conseguir chegar na mesma língua que alossexuais pra eles entenderem. Não fosse uma coisa que eles lessem e dissessem, eu não estou entendendo nada. Bom. Acho que dos resultados, nossa, eu aprendi tanto, sabe? Eu aprendi tanto com as respostas dos Ace quanto dos alo. Eu me vi muito nas respostas. Isso foi bem engraçado, porque às vezes eu tava analisando, sabe? Eu lia uma resposta e dizia, sim, é isso daqui que eu penso. Algumas outras não eram coisas que eu prestava muita atenção e eu pensava, putz, vou ter que me ligar nisso daqui quando eu estiver escrevendo. Muita coisa de experiência própria ou coisas que já ouviram outras pessoas falar. Então, era coisas que eu tinha que prestar muita atenção, sabe? Pra não repetir, pra não piorar a situação. Do Zalo, eu me surpreendi muito porque eu já tô nessa comunidade, então certas coisas pra mim são muito fáceis de entender. Tem pessoas que confundem muito, por exemplo, a sexualidade com a romanticidade. Então, teve teve toda a questão que uma das prioridades pra história era separar as duas coisas, que atração sexual e atração romântica não era a mesma coisa, que se tu é sexual não quer dizer que tu seja romântico ao mesmo tempo. E também eu vi que eu precisava explicar a base. A coisa que foi mais pedida, porque depois eu fiz, eu anotei todas as respostas e eu analisei o que, que tinha sido mais repetido. Foi assim a minha análise. A minha análise foi pegar as respostas, deu uma pergunta só, e aí eu fui separando por tópicos que foram mais repetidos durante as respostas todas. E no dos alunos sexuais, quando eu pedi pra eles dizerem alguma dúvida, a que tá em número um, que mais repetiu, foi pessoas pedindo pra explicar tudo, porque elas não tinham conhecimento nem suficiente pra formar uma dúvida. Então me surpreendeu muito que eu tinha que explicar desde o comecinho, sabe? Uhum. Eu acho que os primeiros das dúvidas é explicar todos os lados do espectro, então acho que isso me prendeu mais ainda na pesquisa, porque eu vi que realmente precisava. Eu vi que tinha tanta gente que não sabia absolutamente nada, era exatamente a razão do que eu estava escrevendo a narrativa. A partir desses resultados, você foi desenvolvendo a sua fanfic, né? Então, você foi inserindo coisas na narrativa, na história, né? Mediante essa demanda que o pessoal fazia nos questionários. Exato. Essa foi a base do meu TCC. Foi fazer a narrativa a partir do resultado das análises da pesquisa. Então, várias coisas eu mudei, sabe? Eu tinha já essa história há um tempo na minha cabeça, porque eu queria escrever uma fanfic com personagem ace. Mas como eu transformei ela no meu TCC, eu tive que mudar certas coisas. Então, certos casais eu mudei, certos desenvolvimentos da história eu mudei. Eu adicionei coisas pra poder suprir todas as demandas que apareceram durante a pesquisa. Quais, assim, coisas, vamos começar pelo que não fazer. Eu acho que é um bom começo. Antes do o que fazer, o que não fazer, né? Então, dentro do questionário, o que o público-alvo Ace entendia, segundo seus dados, como uma má representação de um personagem assexual? O primeiro lugar ficou com estereótipos. Com certeza, todo mundo falou, ai, não estereótipo, que é uma escolha, que é só uma pessoa que é santa, ou coisa assim, que é antissocial. Aí o segundo foi relacionar com doença ou trauma, porque é uma coisa que acontece muito, é a pessoa não gostar, não sentir atração sexual, não gostar de transar, porque teve trauma e aí é uma coisa a ser resolvida, ou é uma doença a ser tratada. Existem pessoas assexuais que alegam que são assexuais justo por trauma, e isso não é errado, sabe? É a tua identidade, tu pode se identificar como assexual por causa de um trauma, mas não quer dizer que são todas, inclusive é a exceção, tem poucas. Em terceiro lugar ficou que para representações boas não podia ter aquela coisa, aquela imagem do assexual como uma pessoa que é antissocial, que não sai de casa, que é introvertido, que tem problema com social, que não sabe falar com os outros. Uma das coisas que eu fiz foi o personagem principal adorar ir pra festa, sabe? As primeiras coisas que acontecem na história é ele indo pro trote da faculdade, depois ele indo pra outra festa. Tem sempre essa ideia de que se tu é assexual, tu não gosta de humanos. Não se diverte, humanos. Né? É, não se diverte, tu não gosta de outros seres humanos, tu é um robô sem sentimentos. É um estereótipo bem pesado, tanto que foi uma das coisas que mais pediram pra eu evitar. Depois tem coisas básicas, como, tipo, o estereótipo de que tem cura, que todo assexual tem nojo de sexo, quando não é verdade. Todo mundo tem essa ideia que se tu é sexual, tu nunca vai transar, mas não é a mesma coisa. Então, isso se entrelaça com outras respostas de outras perguntas, que é esclarecer que sentir atração sexual e transar não é a mesma coisa. Tu pode não sentir atração sexual e pode transar ao mesmo tempo. Eu vejo muito perguntarem pra pessoas assexuais e que todo mundo já tá de saco cheio. É que eu vejo muita gente se assumindo assexual e alguém perguntando, ah, mas tu te masturba? E aí, meu, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim, teve pessoas que reclamaram muito de que tratam pessoas ace como se elas não conseguissem segurar um relacionamento porque não tem sexo, sabe? Então essa também era uma questão. Ou personagem que era ace e aí aparece alguém e magicamente cura ele. Então tem aquela coisa de, ai, tu não achou a pessoa certa. Eu ia falar isso agora, né? Deve ter isso também. Muito, muito. Uma das coisas que me disseram na representação ruim foi usar a série da Netflix, Sex Education. E é uma coisa que, se tu reclama na internet, todo mundo vem caindo em cima do tipo. Ela tem uma boa representação de outras coisas. Ela tem uma representatividade muito boa da questão, por exemplo, LGBT, aborto, gravidez de adolescente, blá blá blá blá blá. Só que eles trataram não sentir atração sexual e não querer transar como se fosse um problema e uma doença durante toda a primeira temporada. E eles botaram uma personagem que é profissional terapeuta sexual. Ela fez uma faculdade daquilo. E no caso, o personagem principal que tem esse problema. E ela, como profissional, realmente trata como um problema. Como se ele realmente tivesse um problema a ser resolvido, sabe? Eu já reclamei no Twitter disso e eu já conheço... Eu conheço amigos meus que reclamaram e que caíram em cima porque... Ai, porque a série tem representação LGBT, não sei o que, blá, blá, blá, blá, blá. Só que, né, é aquela coisa, sabe? O que que serve tu representar, por exemplo, ter representação de personagem gay, e aí tu vai lá e caga em outro lado do LGBT, sabe? O assexual faz parte do LGBT, é o azinho do LGBT. É aquela coisa, sabe? Até que ponto dá pra vocês julgarem aquela série como uma obra-prima porque traz representação pra vocês enquanto ela caga na dos coleguinhas. Pois é. E Sex Education, eu vi quando lançou. Eu aguentei 3 episódios e passei a noite inteira chorando de ansiedade. Nossa! E eu fui pro Twitter porque eu pensei, devo estar louca, né? A gente sempre pensa isso. E não, mas eu vi muita gente da comunidade ACE não conseguindo passar do primeiro episódio. Ou de olhar toda a série e só queria, assim, ó, quebrar toda a casa. De gente que tinha visto os amigos reagirem e contar a história e pensado assim, eu nunca vou chegar perto disso. Então, isso é uma das representações ruins. Se você quer saber o que é a representação ruim de assexual, olha a primeira temporada do Sex Education, porque é tudo que você não deve fazer. Nossa, eu nem imaginava, porque assim, eu nem considerava que aquele o personagem principal, você tá falando, né? Uhum, o Otis. Eu nem considerava ele assexual nem nada. Eu não tava em nenhum dos dois grupos. Nem considerava ele assexual e nem achava que ele tinha um problema, sabe? Então, passou realmente batido esse tipo de coisa. É interessante saber. É, o primeiro episódio, pra quem é esse, eu acho que essa também é a questão de, tipo, quase ninguém tem muito conhecimento sobre a comunidade. Também não dá pra identificar personagens que tenham essas características. Mas eu vi muita gente dizendo, ah, o primeiro episódio, sabe, eu me sinto exatamente como ele, sabe? E agora eu me sinto exatamente como ele, e na série trataram como se ele tivesse um problema. Entendi. Aquela questão de ter repulsa, sabe? Tipo, porque assim como tem esses que não tem problema com sexo, tem gente que tem. Então, aquela coisa de ter repulsa, de não querer, de, tipo, achar irritante que todo mundo ao teu redor tá falando disso. De se sentir ruim justo porque tu não sente que nem o resto. Então, os primeiros comportamentos, vamos dizer assim, do personagem principal, teve muita gente é esse que se identificou. Pra série depois botar até pessoas profissionais sobre aquilo, dizendo que aquilo era um problema. É. Você quer um outro personagem, Nana, polêmico, que talvez caia, olha só a polêmica, que talvez caia no que não fazer num personagem esse. Ai, meu Deus. Não sei se a comunidade Ace que criou, não sei, mas o Sherlock, ele é considerado pela comunidade de fã um Ace. Pois é, depende. Há controvérsias. Então. É, eu acho que... Polêmico. Essa é uma questão... Ah, não é tão aberto assim, justo porque é uma coisa de fãs, né? Então. E tem toda aquela coisa que Sherlock, além de talvez ser esse, talvez não ser esse, dá aquelas pistinhas, é a mesma coisa com a questão gay, né? Porque exatamente. Aquela série é um puro queerbait. Não, mas é que eu tô falando maior do Sherlock, Sherlock True Arthur Conan Doyle. Ah, Sherlock, Sherlock. É. Então, eu vejo muita gente levando como canon mesmo. Isso, mas é questão que tem muitas interpretações. Tem muita fanfic de Sherlock que virou oficial, então não dá pra saber. É que assim, o ser assexual numa coisa de não existir tal coisa, que é o não ter atração sexual. Porque assim, eu já quis, por exemplo, criar um personagem pro livro que eu tô fazendo ser esse, a personagem principal. Até antes de ler o seu trabalho, era muito complicado pra eu pensar assim, nossa, o que que eu tenho que fazer pra representar um grupo que é caracterizado pelo não, por não alguma coisa? Porque se eu não coloco, a pessoa pode ler qualquer coisa, que é o caso do Sherlock. Tanto eles leem como sendo ace, como, sei lá, não sendo ace, como sendo homo. Pra mim era muito complicado, sabe? É, e também é complicado justo porque as pessoas acham que as duas coisas não podem andar juntas. Como eu disse que uma das dúvidas era a questão de que as pessoas confundiam muito ace com aro, é a questão de que uma pessoa pode ser assexual e pode ser gay, uhum. sabe? Mas ela não vai uhum. ser homossexual, ela vai ser homoromântica. O Sherlock pode ser assexual e gay. Mas é que, primeiro, porque não tem nada nos livros, as pessoas também não veem que são duas coisas diferentes. Eu queria saber de você, por que que você escolheu o BTS pra sua fanfiction? Se é a coisa que você mais gosta no momento, ou... Era porque era o fandom que eu tava mais ativa, porque eu tenho vários fandoms, mas ele tá de principal. O meu Twitter de fã é de BTS, então uhum. era onde eu tava mais ativa e que eu teria mais alcance. Eu pensei nisso, porque eu teria que divulgar a pesquisa e eu teria que divulgar a fanfic, e onde eu tinha mais contato com os fãs era com o BTS e com as ARMYs. Uhum. E também, como o BTS tem o discurso de vamos aprender a se amar, vamos se amar, vamos falar por si mesmos. Uhum. Vocês têm que se respeitar, se amar, vocês têm que se impor, vocês têm que se aceitar. Eu pensei que também seria um fandom que já teria a cabeça aberta pra esse assunto, justo pelo discurso dos ídolos. Claro que não é sempre isso que acontece, mas em geral é isso, sabe? Pelos discursos que eles já deram até na ONU e coisas assim. Uhum. Então, esse assunto talvez entraria mais fácil nesse fandom do que em outros. Eu tenho percebido, estando inserido agora no fandom, que é realmente um lugar bem aberto e que aceita todo mundo, assim. É muito raro você ver alguém que não recebe bem as pessoas por esse tipo de coisa. Por isso, tanto que quando você falou que a sua fanfiction causou hate e tal, eu fiquei pensando, mas dentro do fandom de BTS, não é uma coisa comum ter hate por causa deste tema. Foi hate por causa das pessoas que shippam BTS? Não, foi hate de pessoas que não eram ARMY. A bolha estourou, né? A bolha estourou, exato. Isso que foi o que me surpreendeu, porque eu tinha postado justo pras ARMYs, mas... Então, o hate veio de gente que não era do fandom. Entendi. Até veio hate de gente de outros fandoms de K-pop. Não, mas eu perguntei por causa do pessoal que shippa os membros entre si, porque às vezes eles são meio violentos, né? Ah, é, galera. Então, claro que tem o lado que o meu ship, o ship da fanfic, no caso, é o Taehyung com o Yoongi. Uhum. E não é um dos chips mais famosos. Não, realmente. Aí ganharam um TCC. Uhum. Um dos lados que eu escolhi isso era porque era o meu OTP. É meu OTP e eles são, tipo, o único ship que eu mais shippo, vamos dizer assim, em BTS. Eu leio fanfic de tudo. Eu shippo tudo. Eu aprecio os momentos de todos os chips porque eu sou... dada, eu sou muito dada pra eles, mas os meus favoritos é eles dois, mas eu também procurei fazer eles dois juntos porque eu sabia que se eu botasse o Taehyung e o Yoongi, não ia ter briga nem de Jikook, nem de Taecook. É verdade. Peraí, gente, que não ia ter briga que nem quem? Não ia ter briga nem de pessoas que shippam Jikook, que é o Jimin e o Jungkook, nem pessoas que shippam Taecook, que é o Taehyung e o Jungkook. Exato. Inclusive, nos chips secundários, o Jimin poderia ter ficado com o Jungkook, mas ele disse assim, ó, não vamos botar o dedo nessa ferida. Exato, não vamos pisar nesse território. É. Então, os chips que eu fiz dentro da fanfic também foram mais pra procurar essa neutralidade, porque eu também sei que muitas pessoas que shippam Jikook não leriam uma fic Taecook, e muitas pessoas que shippam Taecook não leriam uma fic Jikook. Certeza. Mas Taegi tá no meio, sabe? Eu não acompanho muito os chips, eu não costumo shippar os membros entre si. Eu comecei a escrever fanfic de BTS, mas é sempre alguém com um personagem original. Não costumo shippar, mas vejo que é um território perigoso. E Taegi não é tão perigoso assim. Pelo menos não as pessoas que eu sigo, assim. Sim, e a galera que é shipper de Taegi, a galera que é Taegi, né? Taeginess. Tu vai ver no Twitter e... A gente é muito boas. A gente tá sofrendo ali no nosso canto, acho que já faz 1087, 89 dias que não tem selca deles dois. Ah, mas teve o vídeo. Ah, assim, agora a gente entrou no BTS, mas teve aquele vídeo do Taehyung puxando o braço do Yoongi e ele fazendo aquela cara de, me deixa. É tão fofinho. Eu tava até falando com outras Thay Guinness, a gente tava falando que a gente não recebe selca, mas a gente é muito bem alimentada. Sim, sim. É muito fofinha. Mas a gente, assim, é muito de boas. Pelo menos que eu percebo, assim, da galera que tem Tegui como principal. Hum? A galera é muito assim, ó, putz, tanto faz, sabe? Aham. Ah, legal. Muito bom saber disso. É um território bem tranquilo. Até porque a maioria da gente que é Tegui não liga muito pra essa questão de... Real, não é real? É, eu acho que isso eu não vejo quase nunca. E também como, tipo, ai, porque esse moment é Tegui, porque esse tava com ciúme desse, não sei o que, blá, blá, blá, blá. Nossa, porque tem hora que Jiku que fica do mal com isso aí. Sim. Ou, tipo, eu não vou ler fic dos outros, porque se tu prestar atenção, tu vai ver que a maioria é de Tegui. Ou é também sopa, que a gente diz, que é do Hoseok com o Yoongi. Uhum. Ou é amiga da galera, sabe? Então, sei lá, eu vejo esse lado do fandom bem tranquilo. Então, eu pensei assim, ó, se eu vou fazer uma fanfic pra ser meu TCC e pra eu trazer um pouco de exemplo das ARMYs, eu não posso botar fogo no parquinho, sabe? É. E passar vergonha. Eu não posso fazer as pessoas brigarem por causa do fanfic. Então, vou botar Tegui porque ninguém vai brigar porque é Tegui, sabe? Verdade, tá certo. Já que vocês estão aí na discussão dos chips, o chip da fanfic, queria que a Laís falasse, então, quais eram os tópicos do que fazer pra ter uma representatividade positiva e até por parte dos assexuais, uns exemplos legais de como fazer a representatividade ace. É, em primeiro lugar ficou, seja realístico. Muita gente diz, traz coisa real. Uhum. Bota situações reais. Então, seja realístico, ganhou o primeiro lugar desse ranking. Depois, mostrar a sexualidade como normal. Foi uma coisa muito repetida e que doeu no meu coração ler, porque a gente já deveria ter passado desse ponto, sabe? Então, era mostrar a sexualidade como normal, como qualquer outro lado do LGBT. Uhum. E, por terceiro, era explorar como pessoas assexuais se sentem. O que é a realidade numa pessoa sexual? Eu acho que até tem aqui coisas como mostrar a reação dos outros, mostrar crises internas que alguém tem, mostrar a dificuldade que é pra se descobrir, a dificuldade que é pra se assumir. Nosso mundo é sexo e dinheiro, sabe? Então, mostrar toda a questão da construção sexual, que isso é uma coisa que todo mundo diz que tu vai querer. Eu acho que é uma coisa que eu já conversei com outras pessoas ace, é que todo mundo diz que tu vai gostar daquilo, sabe? É uma coisa que o mundo todo gira em torno, e quando vê, tu não gosta daquilo, o que que tu vai fazer? É aquilo mesmo? É tipo, é isso que eles estão falando que é tão bom? É a questão de que se descobrir ace é difícil, porque se tu é uma menina cis, e tu fica com um menino, e tu diz, achei horrível. Aí as pessoas vão dizer, provavelmente tu é lésbica. E aí tu vai lá e fica com uma menina. E aí tu diz, isso é horrível. Aí complicou. E aí, como fica, sabe? É aquela coisa que te dão a escolha. Não a escolha, mas a escolha de dizer que, tipo, existe esse caminho ou outro, vamos dizer assim. Que tu pode gostar de meninos, tu pode gostar de meninas, tu pode gostar dos dois, tu pode gostar de todo mundo. Uhum. Mas ninguém diz que talvez tu não sinta isso. Talvez isso não seja prazeroso pra ti, porque é o que todo mundo diz que é bom. Quando tu é adolescente, é uma loucura, parece que os amigos só sabem falar isso. Eu acho que tinha bastante nas respostas essas questões, sabe? De que é ser assexual num mundo que quase tudo gira em torno de sexo. Se tu liga a TV, sabe, em novela, tem cena quase explícita de sexo. Se tu vai olhar qualquer série adolescente, tem gente se pegando. Uhum. Tu vai ler qualquer livro, tem gente se pegando. Tu vai ler principalmente qualquer fanfic, tem gente se pegando. E tudo é muito lindo, maravilhoso, a melhor coisa que pode existir. Uhum. E o que acontece quando tu chega lá e pra ti é a pior coisa do mundo. É. Não dá pra dizer que fazer um personagem que, desde sempre... Claro que existem muitas exceções, né? Mas, tipo, que desde sempre soube que era sexual e nunca teve problema com isso, ou nunca foi, tipo, tratado diferente por causa disso, ou coisa assim, porque é difícil. Com certeza. Sim. E você fala que na sua história você tem mais de um personagem, né, que é esse. Sim. Foi uma das coisas que eu mudei com as demandas da pesquisa. Na verdade, se eu não me engano, isso ia ser o personagem principal. Só que a pesquisa, muita gente, dos dois lados, tanto quem é ace quanto é alo, pediu todos os lados do espectro. Então, eu tinha que botar personagens que fossem de outras áreas do espectro sexual. Aí acabou que 4 personagens são ace. Claro que eu botei só o personagem principal se descobrindo, porque senão seria um pouco trabalhoso, sabe? Não errar em nada. E esses outros personagens sendo de outros lados do espectro. Por exemplo, o Tay, que é o principal, vai se descobrir assexual, demissexual, durante a narrativa. Uhum. Aí tem o Jimin, que é assexual. Tem o Jin, que é gray. E tem o Namjoon, que é gray também. E aí você falou no seu TCC que a sua fanfic, depois que você terminou de escrever e antes de você publicar, ela passava por uma beta reader, né? E aí, como que foi esse processo? Ela era, assim, o fandom do BTS, mas aí ela... Você sabe se ela também faz parte do espectro ACE? Como que é? Eu procurei ela do jeito que eu acho que todas as fanfiqueiras procuram beta. Eu botei no Twitter, pedi, assim, ó, fui de porta em porta divulgando e pedindo, por favor, dar retweet nisso pra ir passando pra mais gente. Eu consegui falar com uma autora de uma fanfic que tava, assim, ó, muito famosinha na época. E ela deu o retweet e com o retweet dela aumentou a pesquisa, por exemplo, tinha 100 respostas e aumentou de 100 pra 400 respostas. Nesse meio tempo, eu tuitei, meu, alguém quer betar minha fanfic, sabe? Alguém quer betar minha fanfic do TCC, porque não tem ninguém pra corrigir a minha fanfic. E aí teve essa menina, a Becca, que ela me chamou. Aí eu mandei pra ela e eu adorei o jeito que ela betava. Eu queria, eu até justifiquei, tanto pra minha banca, quando perguntaram, quanto no, durante o meu relatório, que talvez a fanfic realmente tivesse erros de português e erros de qualquer coisa, porque eu não queria que ela passasse pros processos diferentes do que passa uma fanfic, sabe? A gente faz a fanfic, a gente tem um leitor beta, a gente posta no Notepad. Foi bem a questão de como se eu estivesse procurando beta pra qualquer outra fanfic minha. Eu não conhecia, não tinha ideia de quem ela era, eu nunca tinha conversado com ela. Agora ela é minha amiga, ela tem betado todas as minhas fanfics. Ela sofre com eu tendo ideias pra 300 histórias e não cumprindo nenhuma. Normal, clássico. A escolha foi de quem se oferecia. Foi bem procurar a beta de fanfic como se não fosse pro TCC. Tem a vida como ela é de fanfiqueiro, né? Uhum. Exato. Eu queria que a fanfic fosse, assim, uma fanfic do início ao final, sabe? Então, eu pensei, ah, vou ter que pegar uma beta. Senão não vai ser uma fanfic, sabe? Se eu levar e pagar alguém, sim, pra revisar. Não vai ser uma fanfic, não vai ter o mesmo sentimento de uma fanfic. Uhum. Uma coisa que eu notei bastante no fandom, assim, ó, eu digo que ARMYs são família, porque o quanto puder falar mal de ARMY, eu falo. Eu sempre tô falando mal de ARMY, assim, ó. ARMY é um bicho doido. Uma volta e meia e eu me meto em briga no Twitter, e aí eu vou falar pras minhas amigas, eu não aguento mais as ARMY. Mas é aquela coisa de que se alguém de fora falar mal, eu vou atacar, sabe? Então, eu sinto que a galera é todo mundo irmão, sabe? A gente pode se matar, mas só a gente, porque a gente é irmão, porque a gente é a ARMY. Exato. Uma coisa que eu gosto muito do fandom é que eu vejo muita fanfic com assuntos diferentes. Não é, claro, tem muito de ser sempre aquela mesma coisa. Claro, clichês sempre vão existir. Mas eu vejo muita fanfic com outros assuntos, com essa representatividade, com essa representação. Eu fico feliz de ver o fandom explorando bastante a representatividade na escrita e nas fanfics, porque eu acho que é essa a mensagem que os guris trazem, sabe? Uhum. Então, eu fico muito feliz e eu me aproveito muito, porque, nossa senhora, cada fanfic maravilhosa que eu já li nesse fandom. Tem que ter mesmo representatividade, não só pra dar uma variada, mas tem que dar voz aí pra essas minorias e pra essas pessoas aí que difícil, né, de se verem nas histórias. Porque, gente, tá bom, né, fanfic com gente ruiva já deu. A população de personagem ruivo nas fanfics já tá ultrapassando o mundial. Nossa, aquela personagem que diz que é feia, que é a excluída da escola e ela se olha no espelho e ela é tipo a Caís Candelário, sabe? Não. Chega. Acabou já. Cancela esse tipo de personagem. Já deu, não façam mais. Já tá saturado. E aí, eu acho que a gente pode ir caminhando já pro final, né? Que já falamos dos resultados, de como a Laís fez o TCC. E aí, Laís, eu queria que você falasse pra gente onde que a gente pode encontrar online a sua fanfic, né, o título dela. Se você tem, assim, mais alguma consideração pra falar que você ainda não falou, pode ficar à vontade. E fazer alguma divulgação de redes sociais também. Eu acho que uma coisa tem que ser dita, principalmente depois de eu ter passado esse ano pesquisando fanfic e achando eventos pra ir apresentar o meu trabalho. E também foi uma parte, assim, que eu desconstruí do meu pensamento. É desconstruir que todo esse nosso conhecimento que a gente tem de fandom e de fanfic é inútil. Era algo que eu tinha muito na cabeça. Era aquela coisa de eu escrever fanfic no ensino médio e esconder a todos os custos, porque todo mundo achava bobagem. E tu tem que desconstruir tudo isso na faculdade, porque tu descobre que teu conhecimento é uma coisa que as outras pessoas não têm. Foi uma coisa que a minha orientadora trabalhou muito em cima de mim, ela ficar repetindo, sabe? sabe? Isso que é tão fácil pra ti, não é fácil pros outros. Pra quem estiver ouvindo e acha que fanfic é bobagem, que fandom é bobagem, não. Falta ainda muito pesquisador nessa área. E esse teu conhecimento, que pra ti é tão natural e pra ti é tão bobagem, é muito difícil pros outros entenderem. Então, pesquisem fanfics, não tenham medo, porque tem muitos professores que vão achar, assim, ó, um troço muito de outro mundo. E vocês vão rir, porque é muito louco tu achar que fanfic vai ser algo tão interessante pra uma pessoa que tem um doutorado em algum curso. Mas que é preciso. Aqui no Brasil, a gente tá precisando de mais pesquisadores nessa área. E esse conhecimento todo vale muito, muito. Ele não é à toa e ele pode ser usado em pesquisa. Palmas! Pra ler a fanfic, ela tá no Wattpad. Ela tá com o nome Eu Prefiro Bolo. O meu user no Wattpad tá Bisexual Tegui. No Twitter, a minha conta pessoal é Laís Carafini, mas o meu UFC, que eu inclusive estou postando um EU, é... pá, nem sei como pronunciar direito, mas é a sigla The Golden Closet Film do Jungkook, que é GCF, aí tag e X no final. Aí essa é minha conta de fuck, eu posto sobre os guris e posto minhas fanfics. É mais ou menos isso as minhas redes sociais que eu tenho. Nana, você quer deixar os seus contatos contactáveis e os contatos do podcast? Meus contatos contactáveis, sim, vou falar todos. Vamos lá. Primeiro, os do Fanficast. Se você já nos escuta, já sabe quais são, mas eu vou falar novamente para você que está ouvindo pela primeira vez. O Fanficast está no Facebook, facebook.com/fanficast.br. No Twitter, a gente está no @fanficast. Eu passo lá quase o dia inteiro falando de fanfic com a galera. Para falar com a gente direto e mandar também as suas sinopses para o concurso de sinopses, você pode escrever para contato@fanficast.com.br, né? Exatamente. Parabéns. Que mais a gente tem? Instagram. A gente tem um Instagram, que eu nunca lembro o user do Instagram. Qual é o user do Instagram, Ana Rosa? É _fanficast. Mas se você digitar fanficast, você acha? Eu não sei por que diabos o Instagram me fez colocar um underline antes, que senão eu não conseguia fazer a conta. Mas é _fanficast. E é isso, certo? Temos mais redes que eu desconheço? Temos. Além do YouTube, né, Fanficast Podcast, a gente tem também o nosso Padrim. Por favor, contribua lá. Uau! Né? Uhum. padrim.com.br/fanficast. A partir de R$1 por mês, você já pode contribuir para o podcast mais lindo do Fikdom. Yay! Alimentem as fanfiqueiras, por favor. Sim. A gente precisa de comida. Exatamente. Já as minhas redes sociais são @nanacastro no Twitter e com a minha fan account de BTS, que é @runarmyrun. Ah, que mais? Eu estou passando todas as minhas fanfictions pro Wattpad, então tenham paciência, mas elas estão chegando lá, tá? Eu estou como nanacastro321 e no Instagram também. Se tiver curiosidade de ver o rosto da pessoa que vos fala, estou no Instagram, nanacastro321 também. E você, Ana? Vou começar as minhas considerações falando que se você é um fic writer que escuta o fanficast, que está pesquisando fanfics, ou se você é só uma pessoa que está pensando em pesquisar fanfics e não sabe muito o que é, mas conheceu o Fanficast, né? Tá também passando por essa missão de explicar aí pro seu orientador, orientadora, o que é fanfic, assim como a Laís passou e eu também passei. Manda aí pra ele, pra ela, o link do Fanficast, né? Pra dar aquela ajudada, aquela contribuída, né? Nessa sua missão aí. Mostrar que tu não é o único fazendo TCC sobre fanfic. E aí você pode fazer com que o seu orientador, orientadora escute o Fanficast através do Spotify ou da iTunes e também de qualquer agregador aí de podcast que você preferir. E também estamos no Deezer. Multiplataforma. Uhul. Tá em todo lugar. Já a minha pessoa, você encontra no Twitter como @anarosaleme. Minhas histórias fanfics no Nia, também como Ana Rosa Leme. No Wattpad e no Swik eu tenho originais. Lá no Wattpad e no Swik vocês me encontram também como Ana Rosa Leme. E a única rede que é diferentona é o meu Instagram, que é anarosa.lc. Eu acho que todas as redes sociais foram passadas, recados dados. Ah, Eu tenho... Oi. Não, um adendo que tu foi dizer e esteja pensando em entrar pra esse mundo de pesquisa de fanfic. Leia Henry Jenkins, procure Annie Jameson e também, pra quem é fic writer, quem é escritor em geral, tem um livro que saiu ano passado que a minha orientadora disse pra eu ler pra usar de base na questão da escrita criativa, que é Escrever Ficção, do Assis Brasil. Muito bom. Nossa, minha felicidade na hora que eu vi esse livro da Jameson. Meu Deus do céu. Leiam esse livro, ele fala tudo sobre fanfic. Até o que você não quer saber. E que nem imaginava que você não queria saber. Exato. Agora sim, recados dados, assunto discutido. Vamos encerrando nosso podcast de aniversário de 4 anos. Yay! Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu? Meu Deus, me matei aqui com a cadeira. Tenho que... Meu Deus do céu. Tenho que falar que vai cair o mundo aqui. Agora eu cheguei em Sherlock, porque... Desculpa cortar. Já pode marcar o terceiro quadradinho aí. Ah, uma hora chega. Então, tem hora que o slowburn é muito válido, por exemplo, em Chicago Typewriter. As coisas acontecem no episódio 9, assistam Chicago Typewriter. E é um dos melhores beijos que você já viu num dorama na sua vida. Fim do parênteses. Gente, só pra falar, esse é o apelidinho carinhoso de assexual, tá? Não é porque, sei lá... Eu gosto muito do Ace do One Piece, mas não tem nada a ver, tá? Quando fala essa palavra, a primeira coisa que me vem é esporte, é vôlei na cabeça. Nossa, sim. Eu tava olhando o Haikyuu e toda hora é Ace. Gente, saudade de quando betava coisas. Ah, se oferece, que aparece. Então, gente, eu beto Harry Potter, eu beto Star Trek, que mais? Serviços de betagem com Ana Rosa Leme. Então, isso também é uma coisa gostosinha de se ler, vamos dizer assim, de escritoras pegando o seu idol, assim, abrasileirando, vamos dizer assim. Porque é raro ver, pelo menos em outros fandoms que eu participei, eu não via muito fanfic assim. E aqui no fandom ARMY, sabe? É uma coisa que é tão... Já virou tão grande que se tu falar, por exemplo, Rafael, todo mundo vai saber que é o Hosoki. E é isso, certo? Temos mais redes que eu desconheço? Temos. O YouTube, você falou? É verdade, o YouTube. O Fanfcast está no YouTube como Fanfcast. Podcast. Fanfcast Podcast. Se a Ana Rosa não me salva, quem sou eu? De nada. Eu abri o livro e eu tava folheando. E aí teve uma hora que caiu bem na página explicando ABO. E eu fiquei assim, olha, eu me senti muito exposta. Gente, a primeira coisa que eu abri foi explicando o estereótipo do Ponfar. Que era meio que isso aí do ABO. É exatamente ABO. O Ponfar que eu tô falando. Falei, gente, eu até tirei uma foto e mandei pra um grupo de Star Trek que eu faço parte. Falei assim, olha o que me espera. Sim. Aguarde. Eu mandei pros meus amigos também porque falava de ABO e como, tipo... As pessoas faziam os caras ter autolubrificador. E eu digo, meu Deus do céu, eu tô me sentindo muito exposta aqui. Para a gravação. Bom, ficou bom. Ficou. Ai. Ficou bom, deu um tempo bom. Agora vocês me prometem que só porque eu vou desligar o Craig, ninguém vai soltar uma pérola assim, digna de blooper, né? Eu acho. Ah, não, né? Obrigada. Obrigada. Porque sempre acontece. Sei lá. Paro de gravar. Eu falei que eu tava sendo exposta pela Jameson por falar de BO. Eu acho que me expor mais que isso não vai acontecer. Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.